E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá cap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, velho. Sarsara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E Leônidas, o ladino. Cuidado com o ataque furtivo. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Qual é a melhor franquia de super-herói do cinema hoje em dia? Eu mudei a pergunta, viu? Eu não falei vocês lembram dessa vez. Eu só não falei vocês lembram por causa que o Mario não tá aqui. Porque não gosta quando eu faço. Aí eu faço porque eu vou poder irritar ele. É de pirraça, você só faz quando os caras não estão aqui pra reclamar. Exatamente. Mas enfim, a melhor franquia, cara, é de super-herói, pô. Tinha os mercenários aí que acabou, mas... Não, pera, calma. O que eu digo super-herói é super-herói quadrinhos, pô. Vale que quer. Aí agora vai abrangendo tudo. Mas, esses filmes de universo compartilhado, eles também valem, só que tem que ser naquela linha de filme próprio, filme solo da galera, tá ligado? Sabe qual é a melhor franquia de super-heróis do cinema no momento? Aham. Uhum. Incríveis. Os Incríveis. É verdade, eu tô hypado. Bom, é legal que você já datou o programa, Gagman. Eu gostei. Os Incríveis, ele tem uma premissa meio Guerra Civil no começo, da Guerra Civil. É. A premissa dos Incríveis no começo, cara, é o Watchmen. É o Watchmen? Ah, não é Guerra Civil, não. É Guerra Civil, é bem depois não, disso. Não, é bem depois, eu tô louco. É o Watchmen, os super-heróis foram proibidos pelo governo. Cara, e os Incríveis, ele é maneiro porque você tem aquela família legal. Cara, eu gosto de super-herói família, assim, tipo Quarteto Fantástico, sabe? Eu acho uma dinâmica que funciona. E os poderes da galera ali se complementam bastante. Um negócio que eu costumava brincar com o pessoal é que Os Incríveis é o melhor filme do Quarteto Fantástico que nunca foi feito. Ah, com certeza, cara. Se você pegar aquela família lá, cara, é total Quarteto Fantástico, né, velho? É total Quarteto Fantástico mesmo. O legal é que os poderes, eles são de acordo com a... meio que o posto dos personagens e da personalidade, né? Tipo, o pai, ele é super forte, a mãe, pra poder fazer todas as tarefas de cuidar da família, ela tem poder de elasticidade, a menina que é introspectiva, ela é invisível, e o garoto que é hiperativo, ele é super rápido, né? E a criança tem vários poderes, né? O bebê, o Zezé. Cacete, é isso. Que aí mesmo. Já é a piada mesmo. É isso mesmo. Não... Caraca! Faz sentido, cara! Exatamente isso! Por que você tá tão animado assim? Caramba, eu descobri isso agora! Né? Caraca, cara! Você não viu com. Eu parei até de falar, cara? Eu tô. Ele viu a luz. Caraca, cara, minha cabeça explodiu, minha cabeça explodiu, 2018, cara. 2018, Rafael vai lançar o Brad Bird's Mind. Tá, bom, gente, mas vamos lá, gente. Agora é sério, filme live action, eu gosto muito da franquia dos filmes do Batman do Nolan, apesar de que alguns dizem que não é um super-herói, né? Aquele Batman não é um herói, de verdade. Ninguém tá preocupado com a opinião de alguns, né? Tá, um filme isso que fala, gente, sobre o heroísmo. Ele fala, inclusive, sobre o símbolo que o Batman exerce sobre a cidade, né? Uhum. E isso desde o começo, né? E uma trilogia que termina muito bem fechada com esse tema, né? Eu acho assim, o Begins é legal. O Cavaleiro das Trevas é uma obra-prima, não tem nem o que falar, mas não é um filme do Batman, é um filme do Coringa, né? E o terceiro decaiu muito. Eu não gosto do terceiro filme. Mas o terceiro decaiu com a morte do Jared Leto. Jared Leto não, caralho, Jared Leto ocorreu. Nossa, quem dera. Se ele morresse, seria merda. Nossa, filme seria melhor, né? Puta, imagina, pariu. Imagina o Coringa do segundo filme ser o Jared Leto. O Coringa do Jared Leto. E morresse da mesma maneira? Pô, isso é legal. Não, eu não sei se ele vai morrer. Eu acho que se o Heath Ledger não tivesse morrido, ele com certeza estaria no terceiro filme e seria um filme completamente diferente do filme que a gente viu, né? Porque o terceiro filme, é, primeiro, ele se passa muito tempo depois na cronologia, né? 8 anos depois, um tempo... E nesses 8 anos o Batman não ficou ativo, o que eu acho difícil de acreditar, porque o Batman é obcecado, né? Eu não acho já difícil não, porque pra mim no Feira da Fruta ali ele era, devia ser passivo. Muito bom! Ele tirou o escudo do cu, né? Então... Me devia caber pouca coisa ali. Passivo, ele só era organizado. Né? Desculpa. E o filme, ele é cheio de errinhos que assim, individualmente, você até poderia ignorar, mas todos juntos eles depõem contra o filme inteiro, tá ligado? Mas o Baixo Nolo, vocês veem como filmes fechados ou uma história grande dividida em 3 partes? Eu vejo como filmes fechados. Fechados, certo. Eu não partilho da ideia do mangakê, que o terceiro filme, ele tira o status da trilogia em si, né? Eu não vejo, eu vejo e enxergo os problemas nele, né, mas independente, não acho assim que seja algo se reclamar tanto quanto se reclamaram na época, né? E a gente mantém, inclusive, essa ideia de que, ai meu Deus, o filme é uma porcaria, como muito pintado. Não, não era, né? Não, eu não acho. Eu não acho o filme uma porcaria, mas assim, eu não consigo assistir ele prestando atenção. É porque quando eu começo a ver esse filme, cara, minha mente começa a vagar pra longe do filme, porque ele não consegue me prender, tá ligado? Ah, cara, a única coisa que me incomoda nessa trilogia, terceiro filme, eles colocaram o Bane lá, aí tava construindo puta de um vilão, tipo, porra, você apenas adotou a sombra, eu sou a sombra, I'm break you. Aí do nada mudou pra ser a filha do House Algum lá, ser o vilão, o Bane virou um merda do nada, a mulher tem uma morte escrotaça, ridícula. Mas o negócio é o seguinte, tem dentro desse filme, desse terceiro filme do Batman, tem do Nolan, né, tem um tema que se repete o tempo todo, que é, ele te dá uma coisa, te faz acreditar naquilo, de repente ele desfaz tudinho. Ah, tem aquele policial que você acredita que é só um policial, aí de repente o cara é o Robin. Ah, tem o Bruce Wayne, que é um cara super obcecado em ser o Batman, fazer justiça, e de repente ele se aposenta, né? E tem uma coisa que me incomoda muito, é que dentro desse filme, em nenhum momento você tem o Bane. Aquele cara não é o Bane. Aquele cara é o Ubu, o guarda-costas do Ra's al Ghul. Ah, sim, sim. Aquele cara também não é o Batman. É. Pô, graças a Deus que ele não é o Bane, porque o Bane é uma bosta. Mas aquela vozinha nasalada, ele me incomoda muito, cara. O Nolan é fã de James Bond, não por ser britânico, mas... por ser fã mesmo, ele já declarou tudo, né? Nada me tira da cabeça que ele deve ter visto O Mundo Não É o Bastante, que o filme é exatamente isso, né? Ele te faz acreditar que o Renard é o vilão principal da história, né? Inclusive o cara que tem uma ideia absurda, né? O Renard, ele tem uma bala na cabeça que tá acabando com os sentidos dele, então ele não sente nenhum tipo de dor. Uma ideia absurda, mas tá no filme. É o filme de James Bond e tem algumas ideias maluca, assim. Né, total. Isso. E no filme, a gente vai é levado a acreditar que ele é o vilão, mas a gente descobre, aliás, tô dando spoiler, né? Que a Elektra King, que era a menina que o James Bond tinha que proteger, que era a vilã principal, né? Ela tinha um romance com o Renard e que ela que tava arquitetando o plano por completo. É claro que no filme do James Bond isso já é apresentado um pouco antes. A gente tem um tempo a mais para poder entender melhor a ideia de que realmente... E, bom, não descaracteriza tanto o personagem. Já no Cavaleiros das Trevas Ressurge, é uma das principais reclamações que eu tenho, assim. Ainda diminui. Não acho que seja tão ruim quanto dizem que é. Mas eu tenho também esse pensamento, esse sentimento. Porque depois, logo depois que a gente tem essa revelação, o Bane é tirado de jogada muito rápido. Ah, muito, muito rápido mesmo, cara. Rafa, por favor, cara, o seu filme, a sua franquia mais favorita de todas, melhor do mundo. Essa frase tá muito errada e eu quero que se dane. Cara, a mais favorita, melhor de todas do mundo, eu não sei se é, mas eu gosto muito de X-Men. Olha, mas X-Men em geral ou X-Men 1, 2 e 3, a trilogia principal? É, tem casos e casos aí, o pessoal... É, tem filmes bem ruins, por exemplo, o Wolverine Origins, né? Recentemente a gente teve agora o X-Men Apocalipse, né? Que é bem inferior aos demais, mas gosto muito tanto do primeiro, principalmente do segundo. O segundo, pra mim, tá no status, que é um puta filme de adaptação de quadrinhos, né? Uhum. Com todos os temas, o que a gente não pode reclamar, principalmente no começo dos X-Men, é que a essência dos personagens está ali, né? E isso que carrega o filme, independente de se o filme tinha um baixo orçamento. Essência, cara, porque se você fala que a essência dos personagens está ali, eu logo lembro do Ciclope e eu fico meio puto, cara, porque o Ciclope não é aquele merdinha que tá no filme, cara. Ciclope nunca foi adaptado no cinema, velho. Isso é verdade. Cara, eu vou dizer um negócio assim, que tem gente que, se me ouvir falar isso, vai querer me bater, né? Eu gosto de X-Men Apocalipse. Ah, não vejo problema. Assim, eu não acho um filme maravilhoso, eu não acho um filme brilhante, nem nada disso, mas eu me divirto vendo esse filme. Eu não acho um filme bom, mas quando eu vi no cinema também, eu achei bem legal. Impressionante também, quando eu vi no cinema, eu fiquei animadão. Pô, maneiro, tá ligado? Eu não vi no cinema esse filme, eu vi em casa, e eu não achei, tipo, nem ruim, não me arrependo de não ter visto no cinema, e pra mim ok, sabe? Mais um filme do X-Men, tranquilo. É a última vez que a franquia mutante me empolgou mesmo, me empolgou de verdade, foi com o Logan e com o Deadpool, cara. Porque Deadpool nem tanto, porque eu revi umas duas vezes no cinema e perdeu a magia. O Deadpool só funciona muito na primeira vez que você assiste, depois ele já não funciona tanto. Você acha? Eu gostei muito quando eu revi esse ano. Não, porque eu senti ele meio arrastado na parte que ele começa a falar sobre a origem dele. Aquilo é uma barriga enorme no filme. Eu sei que é necessário, tá? Eu entendo que, né, por roteiro aquilo é necessário e tal, você poder até construir melhor o personagem, mas eu sinto que dá uma... É porque você começa uma puta cena de ação fodida, tá ligado? Aí você corta pra aquilo e aquilo é uma... É tipo um coito interrompido, sabe? Aí vai naquela mansiota de novo, aí começa a beijar. Ele mais ou menos faz o que... É um filme que eu reconheço todos os erros que tem, mas é um guilty pleasure meu. Ele faz mais ou menos o que o Man of Steel fez. E quer contar a história meio que intercalando com o que tá acontecendo no presente, ele fazendo flashbacks, né? Man of Steel é um filme legal, cara. É um filme ruim? Eu gostava, eu gosto. Eu odeio o Man of Steel. Que isso, cara? Boa. Esse é que eu gosto. Caralho, mas não, peraí. Peraí, calma. Na época que eu ainda tinha paciência pra escrever, eu escrevi um review imenso, descendo a lenha no Man of Steel. Caraca. No meu blog. Mas você não acha que na época que o Man of Steel saiu, era a época que o Superman do Nova 52 estava em alta já e dava mais baseado nele do que o nosso clássico e bom escoteirão? Nada. Baseado no Superman do Burner, baseado em um monte de coisa, não tem nada de Nova 52, não. Não, mas o que tem de Nova 52 é que não tem a cueca. Eu odeio o Man of Steel, mas eu acho que eu odeio mais o Batman versus Superman. Eu também, mas aí a gente chega nisso depois. Não, na verdade nem precisa, porque já... não vamos entrar sobre isso, senão aí vai ficar 20... Vai virar outcast. O Batman versus Superman, ele me quebrou. Esse filme me quebrou. Tipo, Bane, né, cara? Se foi no cinema, ele te quebrou. Não, cara, eu fui assistir esse filme no cinema sozinho, né? Porque eu queria prestar atenção no filme. Aham. Uhum. Aí esse filme começou a me dar uma depressão. Dentro do cinema, eu estava sozinho lá. Aí quando chega aquela parte onde explode o Capitólio, né? E o Superman tá com aquela cara de cu dele, sem fazer nada. Caraca, que ódio, cara. Aquela cara de... Cara, eu comecei a achar graça alto, sozinho no cinema, as pessoas me olhando. Eu, tipo assim, eu comecei a rolar no chão de achar graça, cara. Esse filme. E eu não consegui depois. Esse filme me quebrou, meu. Quase passar uma maquiagem de palhaço explodindo as coisas, né, cara? Você teve um dia ruim? Qualquer um pode ter um dia ruim, né, cara? Só assistir um filme ruim que muda tudo. Cara, mas esse filme é ruim mesmo, cara. Ele é ruim mesmo, cara. Ó, a gente tem um HunterCast. O primeiro HunterCast que a gente fez foi pra sentar a lenha nesse filme. Eu assisti esse filme no cinema umas 3 vezes, sabe? Pra poder ver tudo que tinha de ruim, pra poder falar que era ruim mesmo, falar com propriedade que aquele negócio era uma bosta. E, nossa, vamos nem entrar sobre isso, cara. Mas eu quero saber de você, HQ mesmo. A sua franquia de filmes favoritos do cinema? Olha, cara, pra mim isso é muito difícil de responder, porque assim, tem muito filme que eu gosto, tem muito filme que eu detesto, e eu tenho a consciência que não existe nenhuma franquia onde todos os filmes da franquia são todos bons. Eu não conheço. Tá bom, então deixa eu refazer essa pergunta, talvez fique melhor pra você. Qual mais te diverte, independente dos problemas que ela tem? Tipo, quando você assiste, mais, que você mais gosta de assistir, assim. Se você fosse assistir hoje, tivesse que escolher um agora pra poder ver, falar, vou rever tal filme, qual que você escolheria? Eu teria que dizer, mas também é o único da franquia que presta, que é o Corvo. Ah, eu não vi mesmo. Eu sei que vai ter um novo agora, né? Me dando muito medo, aliás, né? Eu não conheço o personagem, cara, eu não vi mesmo, não vi nada. Eu tô pra rever esse filme já tem um tempão, mas eu sempre esqueço. Corvo, não sei se tu conhece a história. Não, não conheço nada do personagem, sério. Eu sei nem se é dele. O Corvo é uma fantasia sombria bem dos anos 90, assim, né? Um lance bem doido, que é assim, o cara que ele era um guitarrista de uma banda de rock, morava com a mulher dele num loft, num apartamento, e aí tinha uns bandidos que queriam tocar todo mundo pra fora do apartamento pra vender o lugar, né? E aí só esses dois, só esse casal que não quer sair de lá, e os bandidos vão lá, estupram ela, jogam o cara da janela, fazem uma cagada geral lá, os dois morrem. Um ano depois, um pássaro, traz a alma de volta do cara ele meio que volta meio um zumbi, assim. Uhum. Pra se vingar, né? Pra pegar todos os caras que mataram eles dois, né? Ah, isso é um super-herói, cara? Isso parece um filme de terror. É quase um filme de terror, mas é meio aquele super-herói anos 90, que o cara é extreme, tá ligado? Ah, tá. A trilha sonora é muito rock and roll, bem pesada, assim, o cara se veste de preto, tem uma maquiagem. Eu gostava tanto desse filme, eu assisti esse filme tantas vezes na minha adolescência, que eu decorei as falas, eu sabia recitar o filme todinho. Eu decorei as falas dos Sete Gatinhos, cara. Isso conta também alguma coisa? Eu não tenho marido! Isso conta alguma coisa ou não? Mas conta, é claro. Então tá bom. Um grande filme de super-herói, Sete Gatinhos. Sete Gatinhos, é um filme de anti-herói, na verdade. E vou falar, e bom, Lequinho, o bom que você falou, eu quero saber de você, cara, sua franquia preferida de filme de super-herói. Olha, se eu for pegar, assim, a franquia que num todo mais me empolga é a primeira franquia do Homem-Aranha no cinema, cara. Ai, Lequinho, vamos fazer o seguinte, você não cita Homem-Aranha e a gente não briga no meio do podcast, ok? Não, não vamos falar disso aqui. Não vou combinar, mas... Pode falar, explica pra gente por que você tá muito errado. É, cara, eu gosto muito dos primeiros dois filmes do Sam Raimi, o terceiro, quando eu assisti, eu achei meio esquisito, aí eu nunca mais vi. Mas os dois primeiros filmes do Sam Raimi me empolgam demais, assim, eu acho que é um cara que fez um filme de super-herói, primeira vez que fez um filme depois da cagada que fizeram com o Batman, fez um filme de super-herói mesmo, porque X-Men, apesar de ser um puta filme, não era bem um filme de super-herói com uniformes e tudo mais, né? Um filme meio velado e tal. E eu lembro que eu gostei demais quando eu vi quando era criança, e ainda revendo eu acho muito bom, principalmente o 2, porque me empolga, eu fico feliz, é um filme que deixa eu feliz. Eu também gosto do Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu só acho o terceiro, o problema com o terceiro é que eu acho que eles quiseram botar muita coisa num filme só. Não, o Sam Raimi falou que fez propósito daquela merda mesmo. Ele falou, ó, ele queria fazer um filme e obrigaram ele botar o Venom no filme por ordem da produtora. Ele cagou o filme mesmo. Falou, ah, foda-se também essa bosta. Você quer botar? Não vai funcionar. Então vamos botar então. Ele botou e ficou aquela merda. Ó, mas eu só quero falar só uma coisa que expressa todo o meu ódio, hein? Tobey Maguire. Ponto. Acabou, cara. Não tenho nem o que falar, cara. Acabou. Eu quero fazer um cast só sobre filmes do Homem-Aranha, porque eu quero destilar meu ódio em cima disso de maneira que eu nunca fiz em nenhum Hunter Cast ou nenhum podcast que participei da minha vida, cara. É ódio mesmo. Gente, eu tô falando no nível de ódio, ô Rafa, que é de passar mal, igual o Vinícius passou falando de Deadpool. No primeiro Deadpool, cara. De quase ter infarto, cara. É ódio mesmo, cara. Não gosto mesmo. Não me desce de maneira alguma aquele Tobey Maguire. Mas o Vinícius, o pulmão dele que fez ele cair no chão, né? A gente sabe que ele vai morrer com 40, então. Ou menos. Ou bem menos, inclusive. Mas. Fumam-se Hunters! Eu sou o. Por que você falou um caralho no final? Você tá suprindo no papel do Mario? Não, caramba, saiu no áudio sem querer, pode continuar aí. Não, foi tipo muito igual o Mario. Caralho, de novo esse cara fazendo isso. Porque o Mario, toda vez que eu faço isso, ele fica puto. Mas enfim, eu sou o Koalace, o Hunter, e sejam bem-vindos a mais uma caçada em Fido. Cara, o HunterCast, ele tá me decepcionando muito, porque a gente tava mantendo uma coerência no dia de lançamento do podcast, mas aí, de um mês pra cá, deu uma merda no site, e a gente perdeu toda essa coerência, tá com o programa sobrando, a gente não sabe o que fazer, aí tem hora que não dá pra subir, e fica uma merda. Mas... está aqui comigo o único membro do HunterCast, né? Olha aí, temos o nosso grandioso bardo, o Rafa. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Eu gosto quando o Rafa... gente, eu vou contar um segredo agora de... Como é que fala mesmo? Como bastidores. Bastidores. O Rafa não tava com essa empolgação não, cara. Ele encotou uma máscara agora. Ele botou uma máscara bonita agora. É assim que eu gosto. Enfim, e vindo diretamente lá do Mangaquê, né, cara? E também do seu projeto solo, que ele vai poder dar o seu jabá, o devido jabá no final do programa, nós temos o nosso queridíssimo Matheus HQ mesmo. Olá, pessoas. Tudo bom? Beleza. E também, vindo diretamente do BDC, pela primeira vez participando aqui, a gente trouxemos mais um membro do BDC, hein? Isso que eu gosto. Temos o Lequinho. Oi, tudo bom? Eu gostava quando o HunterCast o nego tinha frases. Tipo, o nego falava alguma frase, eu só, ao invés de comentar. A vingança nunca é plena, matar o rei veneno. Obrigado. Obrigado. É uma frase de super-herói, tá tudo bem. É, do seu Madruga, mas tudo bem. É quase um super-herói. Mas enfim, Rafa, o que, que nós vamos caçar hoje? Hoje nós vamos caçar os filmes que, antes dos universos compartilhados, né, foram lançados ali. Muitas pessoas até chegaram a esquecer de alguns, e a gente vai relembrar, né? Vai ser meio que um turbilhão de nostalgia ao mesmo tempo, né? A gente vai comentar sobre aqueles filmes que... Bom, a galera não se recorda, tipo, Quarteto Fantástico. Mas você tá... Hoje em dia já não se comenta muito e tal. Você tá dando uma volta pra poder falar. A gente vai comentar aqueles filmes merda. É, porque, na verdade, o que o pessoal consegue lembrar mais são os filmes ruins, é impressionante. O ser humano, ele não dá valor ao que foi lançado de qualidade antes, né? Ele vai querer falar mais mal das coisas. Tipo o quê? E aí, provavelmente, a gente vai querer falar bem mais mal de Motoqueiro Fantasma. Ah, tem dois, inclusive, não sei se vocês lembram. Nossa senhora, cara. Meu irmão, no segundo filme, Johnny Blaze, ele joga o diabo pra dentro da terra com a corrente, cara, com um golpe. O demônio, o Satanás, ele ganha com um golpe. Ele pega a corrente, taca e joga dentro da terra. Cara, que ódio daquele filme, cara. Enfim, galera. Peguem seus arcos e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Eu quero já começar falando de um filme ruim. Olha só, antes de a gente começar... Tô falando. Só querem falar de filme ruim. Não, antes de a gente começar a falar, tipo, de filmes ruins e tal, eu quero fazer só um disclaimer rápido, que não vamos citar os filmes nas ordens de lançamento deles, né, gente? A gente vai fazer mais o que vier na cabeça. Começou lá em 78 com o Superman. É, por quê? Bom, por que eu tô falando isso? Porque eu quero começar falando sobre Justiceiro. E eu não tô falando... Exatamente. Esse mesmo. Esse aqui. O Justiceiro, que o vilão do filme é o John Travolta. É esse Justiceiro que eu tô falando. Não, nós temos que falar do primeiro Justiceiro, que era o Ivan Drago, cara. Ah, mas é o que vivia no esgoto? Esse eu não vi, cara. Esse, que mas vivia esse... no esgoto, é. Porra, mas aí, ô HQM, você tá esquecendo que esse filme você salva por um discurso. Rafa, por favor, sobe o discurso dele, falando com Deus, porque existe a justiça, porque... É mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar simular mais ou menos em uma tradução do discurso dele. Ele fala, basicamente, vamos lá, Deus, me responda. Por que, que os inocentes continuam se ferindo? Não, como é que é porque os inocentes se ferem e os culpados continuam justos? Eu não vou colocar o seu áudio, não, tá? Eu vou colocar não. O do filme mesmo. Ah, então... Porra, então tá bom. Editor. Então tá bom. Não, eu tô brincando. Não, eu parei agora. Eu não quero mais falar. Agora é assim. Agora então. É assim. Eu ainda falo com Deus às vezes. Eu lhe pergunto se o que estou fazendo é certo ou errado. Ainda estou esperando a resposta. Enquanto isso, vou ficar aqui. Esperando. Assistindo. E punindo quem tem que ser punido. Mas nesse justiceiro que vivia com a tartaruga ninja e tal, não é esse aí? Que... É, que a coisa mais absurda de todas é que o filme, o cara não usa caveira no peito. Porra, o filme essa... todo. Se o justiceiro não tiver caveira no peito, ele é só mais um cara, velho. Ele é só se o justiceiro não tiver a caveira no peito, cara, ele é o Rambo só. Mas ele usa a caveira debaixo da pele. Ah, não, pera. Nossa senhora. É, teoricamente, né, cara, nessa visão ele usa a caveira, né, velho? Ele tá com a caveira o tempo todo. Não é debaixo da pele. Não, mas sabe uma coisa engraçada? É, esse filme do Dolph Lundgren, uhum, tem uma adaptação pra quadrinho, né? Que é comum sair adaptação desses filmes pra quadrinho, né? Na adaptação de quadrinho, ele pinta uma caveira numa camiseta e veste. Ah, você tá de sacanagem. Não, tô falando sério. Que merda. Mas ele vive no esgoto também da adaptação? Como você... Não, é, a adaptação do quadrinho é igualzinho o filme, menos esse detalhe. Na adaptação de quadrinho, ele pinta pega uma camiseta, pinta com spray uma caveira e veste. Ah, então eles fizeram justiça com o filme, né? Nossa. Mas, HQ, me explica, por que o esgoto? Por que vivia no esgoto? Cara, vai ver porque no esgoto ninguém vai lá te incomodar e é de graça. Mas, gente, mas falando de... A casa da... O quê? O manga que ele não... Errou! Ele não é, tipo, é assim, eu não sou tão chegado. Eu não sou tão íntimo dele pra falar isso. Mas eu ia falar assim, a casa da tua mãe também. Que isso, cara? Não. Que agressivo, cara? Segue, segue, desculpa. É, se fosse a minha mãe, você falava, né? Eu ia falar. Mas é de uma merda. Não, o filme foi feito em 1989, era o auge da fama das tartarugas ninja, sei lá, meu. Eles devem ter usado o mesmo set de filmagem. Se tivesse... O filme ficaria melhor se tivesse uma música tipo do Tartaruga Ninja, tipo... Go Punisher, Go Punisher, Go, sabe? Tipo, Go Punisher. Mas, gente, você sei que quem é mais velho aí e tal, né? Acho que é o HQ Man. Você acha? Lembra... Olha a foto do cara. Você acha que o cara é mais velho? O cara você lembra desse filme ter sido lançado aqui no... Se ele fez sucesso, você lembra da época? Ele foi lançado aqui no ano seguinte, 1990. Mas você chegou a... Fez sucesso? A galera comentou do filme e então? Tal? Cara, eu não posso garantir, assim, mas eu acho que ele não ficou muito tempo no cinema, não. É porque não parece... É um filme que a gente lembra mais do Justiceiro do Thomas Jane, que já foi começo dos anos 2000, saiu mais ou menos na época do Demolidor, que a gente já vai citar, calma aí, né? Deixa pro canto ali. Cara, a gente tem... Eu tenho mais lembranças dele, tanto que até a gente ia comentar... Tinha esquecido desse do Dolph Lundgren. O lance desse filme do Thomas Jane é que, assim, quem lia quadrinho ficou empolgado com esse filme porque esse filme tinha muita coisa daquela primeira fase do Garth Ennis. Aquele lance do russo, aquela porradaria que ele tem com o russo, né? Dele dividir a casa com aqueles três malucos lá, dele se meter na porrada de aquela briga de faca com aquele assassino de aluguel que vai lá atrás dele, né? E tal. Não era na época, foi mais ou menos na época, né? Pois é, foi, né? Foi justamente os quadrinhos do Garth Ennis influenciaram muito esse filme do Thomas Jane, do Justiceiro. Por isso que o pessoal que lia quadrinho ficou empolgadaço, né? Só que quando eles chegaram lá, eles descobriram que era só umas cenas jogadas assim, sem contexto nenhum, que se tirasse aquilo do filme não fazia a menor diferença, né? E pra quem não lia quadrinho, foda-se. Você pega o Justiceiro fazendo intriguinho em casal, cara. O Justiceiro, cara. Invadindo o caso da mulher, botando um brinquinho pra incriminar a mulher. O cara puxando um hidrante falso, cara. Cara, tomou uma multa, cara. Sem contar também que eu revi esse filme tem pouco tempo. Não, tem mentira. Eu revi esse filme na época do primeiro Hunter Cast, cara. Então já faz um tempinho já. Eu não sei se vocês vão lembrar. Mas o John Travolta, ele tá canastrão nesse filme, cara. Ele tá tipo, eu sei que ele é. A atuação dele já é meio canastrão. É isso mas que eu ia comentar. Mas ele tá mais que o normal, cara. Eu não sei por que ele tá fazendo aquelas caras e boca, trejeito pra caralho, exagerado. tá Nicolas Cage, né? Tá ruim. Tá ruim pra caralho. Eu não sei o que ele quer falar, tipo, porra, vou fazer um puta vilão fodão, tá ligado? Caraca, cara. Eu vou te falar, hein. É, o filme é ruim, ele é ruim de maneiras agressivas, sem contar que não bastava matar toda a mulher e as crianças, né? Pra fazer o justiceiro. Vão matar todo mundo que ele conhece e ama da família não, cara, dele. Mataram. Vão matar todo mundo. Primo de terceiro grau, morreu todo mundo ali naquela brincadeira. Cachorro, mataram até os cachorros. Morreu todo mundo, cara. Vão matar todo mundo, cara. Se o entregador da Amazon tivesse aparecido lá no dia, ele tinha morrido também. Rodava. Mas ele é divertido se você vê ele como um filme de comédia, tipo, um filme de sátira do justiceiro. Vamos, olha, gente, isso é um filme de justiceiro. Só que é uma sátira do justiceiro. E o Demolidor daquele mesmo fatídico período lá? Que eu revi esses dias e, meu amigo. É ruim, Demolidor, cara. Do Ben Affleck? Isso. Nossa, é. Senhora, isso é ruim, cara. Mais ou menos naquela época. Eu acho legal que os dois filmes, eles têm a trilha sonora, o post-grunge da época, né? É Seether, é só essas bandas que tocavam. Evanescence? Assim, Evanescence, porra! Que pariu! Esses filmes de super-herói, assim, do comecinho dos anos 2000, cara, todos eles têm mais ou menos as mesmas características, que é, tá escuro o tempo todo, tá chovendo o tempo todo, o super-herói tá chorando o tempo todo, na chuva. Não, não, não, não, o que você tá falando, né? É a trilogia do Batman do Nolan que você tá falando. Tá nela, pô. Na verdade, assim, guardadas as devidas proporções, né? Tem os filmes do X-Men, até que eu citei na abertura e tal, né? Também tem o filme do Homem-Aranha, também no mesmo período. Agora, desse daí, por exemplo, eu não sei quem era o diretor do Justiceiro. Mas depois tem, por exemplo, o Mike Steve Johnson, que dirigiu o Demolidor, ele vai lançar depois o outro, assim, mais pra 2006, que é o Motoqueiro Fantasma, e não vai ajudar. Nossa muito. Nossa senhora. A gente tá falando sobre o Demolidor, cara, eu acho legal a gente destacar algumas coisas que nesse filme que foram meio incômodas, tipo, de vez a gente só citar pro alto, assim, todo mundo sabe que o filme foi ruim, o filme é ruim, não tem o que defender, sabe? Tirando o Vinícius, que adora esse filme, não tem muito o que defender o Demolidor. Cara, por exemplo, ele dorme naquela banheira de água lá, pra ele não ter que escutar nada, que é uma parada horrível, de maneira... Cara, eu não sei, vou perguntar pro HQ mesmo, porque ele é nosso enciclo... Olha só, o HQ mesmo, ele é nossa enciclopédia... Enciclopédia. Obrigado. Sobre quadrinhos aqui na presente, cara. Existe aquela cama de água que o Demolidor dorme? Ela tem alguma referência, alguma fase do Demolidor, alguma coisa do tipo? Cama de água já existe, né? Colchão de água. Não, dorme num colchão de água, caralho. Aí vai ouvir mais barulho ainda. Não, ele dorme no, tipo num caixão de água. Aquilo, na realidade, é uma câmara de isolamento sensorial, né? É um negócio que existe, é usado em pesquisa científica. Antigamente era usado em pesquisa, inclusive, pra ver se existia, né? Como é? Poderes extrasensoriais. A Eleven usou, né? É, pô, isso que eu ia falar, pô. A Eleven, é o que a Eleven usou na primeira temporada, gente. É o que ela usou pra poder fazer. Agora, não lembro nos quadrinhos de ver isso, cara. Nada demais. Mas aí a pergunta quem fica. O que é melhor? Millie Bobby Brown ou Ben Affleck? que é melhor aí, ó? Caiu a pergunta aí. Ah, cara, eu quem prefiro ganha? Ela. 280 quilômetros. 280 quilômetros, pô. Quem é que ganha? Tá, leve o Demolidor, 280 quilômetros. Quem é que ganha? Não, mas agora é sério. Cara, e sem contar também que o rei do crime é o Macark Duncan, maluco. E eu vou te falar, cara. Não gosto desse filme. Não é demais ser papo. Ah, porra, mas você não gosta de nada também, caralho. Eu acho legal a caracterização dele. Eu acho que o rei do crime. Na época a gente falava assim, pô, um cara perfeito pra ser o rei do crime, né? É, depois a gente teve o. O Vincent D'Onofrio. A gente conheceu ele e aí eu percebi, não, tem como você fazer outra versão e tal, tudo, né? Eu não sei se é mais fiel porque eu nunca li quadrinhos com... É bem mais fiel, né? Mas assim, a versão do Michael Clark Duncan, eu acho justa, assim. Não vejo problema no ator e tal. Eu acho bem legal também. Eu acho bem legal. Faz todo sentido pro filme, faz mais sentido pro filme em si do que... Né? Pra mim, ele é a melhor coisa do filme num filme onde não existem muitas coisas boas. Isso é verdade. Tem elétrica lá no filme, né, cara? Qual que é a pior elétrica? A da série ou essa aí? A pior elétrica é a do filme Elektra. Foi feito depois desse não, aí. Não, então, mas... Caralho! caralho, é tipo um universo compartilhado, não é? Tem o Elétrico é tipo como se fosse a continuação desse filme, não é? Não, mas o cara provavelmente ele devia estar com muita vontade de comer a Jennifer Garner, né? Ele falou assim, ah não, vou fazer o filme aqui, vou chegar nela. Aí não deu certo e fez de novo, sabe? De um filme ruim, ficou pior ainda. E aí... Não, agora você vai ser a principal, vai ser a minha estrela do filme, né, cara? É. Quem sabe eu não pego sei ela. Tomar... Eu só acho que não é ele que dirige. Mas o... Cara, antes da gente comentar de Electra, não sei se vocês querem comentar e tal, ah, mas... Ah, me faço direto. Fazendo justiça também, eu gosto do Colin Farrell, porque ele... A caracterização dele parece que ele tá interpretando um personagem de desenho animado, cara. Eu vejo ele, pelo menos, se divertindo muito no filme. E aquilo me entretém, cara. Não, ele tá cara. Tipo assim, ah, vai tocar o terror mesmo nessa porra aqui. Vou fazer tá o uma merda mesmo, mano. O Ben Affleck, ele atuando como cego também, foi, eu não gostei, cara. É sério, não, tipo, e outra coisa também que, assim, tem uma parada que eu não culpo o filme, tá? Só pra deixar claro. Que é a adaptação, a maneira como eles usaram pra poder representar como os poderes do Demolidor funcionam. Até porque não tinha tecnologia suficiente na época e nenhuma forma bem clara de demonstrar aquilo que é mais fácil nos quadrinhos de... Ter uma mais ou menos a noção, né? Então eles tiveram aquela... Tivemos aquela cena da chuva, cara, onde o Demolidor ele luta com os bandidos lá. Foi essa cena que... Ou foi o final do filme que mostrou como é que o poder funciona? Agora eu tô em dúvida. A gente vê já antes isso, principalmente na cena da Electra, da chuva. Mas a gente sabe já como funcionam os poderes dele desde o começo, porque quando o moleque, ele criança, tem um acidente, no hospital ele começa a sentir... os carros passando na rua, então o filme ele representa como se fosse realmente um sonar. Ele é bem literal nisso. Se a gente for pegar um filme que mostra como um sonar mostra o gráfico de um sonar, é aquilo praticamente. Né? Eu tenho ódio mortal dessa cena dele lutando com a Electra no balanço lá. No ah, não, essa daí? Ah, não, meu Deus. Eu tenho um ódio mortal dessa cena. Ô Rafa, você que viu recentemente, cara, como é que tá a qualidade da computação gráfica? Tá muito datado? Horrível, cara. Tá bem datado. Assim, ele tá do mesmo nível do que os outros filmes na época, assim, né? Você percebe que é um boneco digital tipo Neo, né, lutando com os agentes Smith. Bom, não dá pra reclamar porque era da época, né? É, tá aceitável, assim. E vamos falar, por favor, gente, pra balancear, vamos falar de um filme bom agora, porque não é só filme ruim da pré-universo compartilhado. Né? Você quer falar do que então? Vamos lá. Electra. Blade. Porque a gente até meio anos 2000, é legal que a gente volta mais, porque o tá Blade, bom. Eu não... Não faz caralho, tempo que eu não mesmo. Vejo, cara. Você tá falando de Blade mesmo. É. Blade não é um filme ruim. Ele é um filme que fez o que pôde na época que foi feito com o dinheiro que tinha. O segundo filme é muito bom, porque o do Del Toro, né, cara? Ah, tem tá, um pompio de galera tal. Tá, cara, é um filme ótimo. É, tá bom. Cara, agora o Blade Trinity, olha só, a primeira vez que eu vi esse filme. Aliás, a primeira vez é a única, tá? Porque eu vi esse filme e tinha 12 anos. É, foi 12, 13 anos. Isso é muito ruim. Faz uns 7 anos. Não, vai. Eu vi essa trilogia, né? Eu lembro que na época, e eu não tinha senso crítico nenhum, eu achei uma porcaria o Blade 3, cara. Impressionante. Porque quem dirige é o Goyer, né? O David S. Goyer, corretorista de vários filmes de super-heróis. E ele resolveu dirigir o terceiro filme, que ele já era o roteirista dos anteriores, né? Escreveu esse e dirigiu. E impressionante, se vocês repararem na cena que aparece o Ryan Reynolds, né? De Hannibal King. Primeira vez que ele aparece, é muito estranho porque já corta a cena, a câmera filmando, o rosto dele fechadão assim, sabe? Então você não consegue nem ver direito quem que é. Aí você pensa assim, cara, eu pensei, caramba, mas que merda, eu não tô conseguindo enxergar nada nesse filme. O Ryan Reynolds de Hannibal King, ele tá interpretando Deadpool, cara. Ele interpreta o Deadpool em todo filme que ele faz, cara. Repara pra você ver, em todo filme que o Ryan Reynolds faz... Seja de super-herói que ele tá participando, ou seja até mesmo uma comédia romântica, ele tá interpretando o Deadpool, cara. Não, não, não. É. Já assistiu Apenas Amigos? Já assistiu Apenas Amigos? Já. Deadpool. Deadpool querendo Deadpool pegando a amiga dele. Caraca. Ah, porque você enxerga o Deadpool nele, não é assim? Não, não é. Cara, você tá defendendo o Ryan Reynolds agora? Eu queria voltar, gente. Eu queria voltar, inclusive, bem lá atrás, lá no começo mesmo, o Superman do Christopher Reeve. Né? Olha que... Agora sim. Ele foi precursor e tal. E eu tenho muito carinho pra esse filme, principalmente pelo primeiro, porque o pessoal comenta do segundo, e o segundo, realmente, ele é mais ágil. Ele é bem... A chegada dos kryptonianos à Terra, ela deixa o filme mais ágil, tem uma ameaça mais direta ao Superman, né? Que faz ele realmente lutar, tudo. E é interessante porque ele vai conseguir vencer o Zod e os kryptonianos sem ser na porrada, né? Ele vence na inteligência, né? Fazendo aquela reversão de poderes e tal na câmera. O primeiro filme, ele mostra muito mais o personagem Superman, né? É, seria aqui qual as dúvidas dele quando ele era mais jovem, a representação dele. Então, é um filme que trabalha muito sobre o heroísmo. Por isso que ele é referência. E foi ser muito referenciado, por exemplo, na Mulher Maravilha, recentemente. Então, assim, eu acho que o pessoal deveria até dar mais valor a esse filme, voltar a revisitar, que é interessante. Inclusive, tem uma edição em DVD, eu sempre falo isso, tem uma edição em DVD que é tripla. Ele tem o filme, tem os extras do filme e tem um disco que é tanto os episódios do desenho, que eu não lembro a década que ele foi lançado, tem um episódio da série, que até depois saiu o filme com o Ben Affleck, né, que é o Hollywoodland, contando a história dele, da morte, que é bem enigmática, né? Assim, então, o Superman, o primeiro, é um filme que eu adoro. Aliás, recentemente eu fiz uma maratona, eu assisti um, dois, três e o quatro. Assim, um no rabo do outro, né? Sim. O 3 e o 4 são horríveis, né? Meus mas o 1 e o 2 eu gosto. Mas o 1 e o 2 eu gosto pra caramba. O 1 não tem nem o que falar. O 2 é um filme que eu gosto pra caramba também, mas assim, eu não sabia da existência da segunda versão do 2, que é o Richard Donner Cut. Eu não cheguei a ver, você assistiu? Eu assisti recentemente, né? É o segundo filme que restaura o conceito original do Richard Donner, né? Antes dele largar a produção do 2, né? A edição do filme é diferente, tem cenas completamente novas, tem cenas do filme que são encurtadas e tem cenas que são alongadas, né? O final é completamente diferente, é outro filme, cara. Sério? Pode dar um spoiler aí pra nós? Então, no final do filme, rola um lance de viagem no tempo, igual como tem no primeiro, né? Superman usando aquele truque de dar a volta na Terra e tal. Os caras gostam disso aí. Caralho, o terceiro filme vai ser a Terra saindo de órbita, então, né? Cara, engraçado. Mano. Já pensou se ele resolve usar a viagem no tempo do Máquina Mortífera também? Vai ser bom. Eu acho que quem gosta desses antigos do Superman tem que assistir esse pra conferir, pra não ficar falando spoiler também. Mas eu diria que, assim, apenas 15% do filme é igual ao filme original, ao corte que a gente tá acostumado. O resto é tudo diferente. E qual que você gostou mais? Eu acho que eu gostei mais da restauração do Richard Donner Cut. Assim, apesar de ter esse truque no final de ser igual ao do primeiro, né? Que é meio repetido, já repetindo o final do primeiro, basicamente, né? O resto do filme, do começo até esse pedaço, faz mais sentido. Ah, não, exatamente. Só que eu não. Cara, depois que vai assumir o Richard Lester, né? E você falou do terceiro e do quarto filme. O terceiro tem o Richard Pryor, resumindo. Ele vai cair num curso de. Eu só lembro de uma cena, que ele caindo assim num lugar onde é. Não sei se era curso de informática e tal. Ele começa a responder as perguntas assim no. Naquele monitor quadradão, assim, sabe, dos anos 80. E aí ele. Verde, né? É, de Fósforo Verde, e aí ele é tido como um gênio e tal, e aí tem algo ligado ao Brainiac, eu não lembro direito. O quarto, em busca da paz, o homem nuclear, né, que o Superman luta. Aí, cara, é impressionante, que o filme é tão bizarro que a Margot Kidder, que é a Lois Lane, ela não aparece direito no filme porque na época ela ficou maluca, pegou uma tesoura, cortou o próprio cabelo, e aí se dá pra você enxergar, principalmente no Blu-ray. Blu-ray eu não assisti o filme, mas dá pra você enxergar assistindo o filme normalmente, que ela tá meio com uma peruca, porque tava sem cabelo na época. Bizarríssimo, bizarríssimo. Ela deu uma pirada mesmo, ela tinha, como é? Ela era bipolar, eu acho. Vou cometer o maior sacrilégio do mundo aqui agora, hein? Talvez pessoas podem ficar bravas comigo e sair da gravação. Eu tô até com medo de falar. Eu nunca vi nenhum filme do Superman do Christopher Reeve. Não! Sério, hein? Me pai. Olha aí, cara, ficou foda. Eu vou em Barra Mansa levar o filme pro cara, não, não tem como. Puta, tem no Netflix? Vamos fazer um esquema aí de ver junto aí, mas vamos ver, cara. Eu tô querendo te ajudar, não vou te ofender, não, sério. Não, cara, e pior que, olha só, eu não vou nem falar que eu não vi porque eu acho que o filme vai ser ruim ou porque é antigo. Não, é simplesmente porque, e eu sei que o filme é bom. Eu imagino que seja bom pra caralho, inclusive, sabe? É, cara, nossa, você só que... Você não viu por ser envergonhice mesmo. Sim, porque eu fui babaca, tipo, eu fui babaquinha, sabe? Eu fui otário, fui babaquinha, fui escroto, e é por causa disso, cara. Eu vou, olha só, gente, vou fazer uma promessa aqui agora durante esse cast, hein? Claro. Até o final do ano de 2019, verei todos os filmes. Verei todos os filmes. Foi, eu esperava um 2017 aí. Dois anos pra ver quatro filmes, cara. Dois por ano. Não veja quatro filmes, não. Veja no máximo dois e olha lá. Não. Veja os quatro, porra. Se não ver até hoje, tem que ver tudo. Não, vou ver tudo, é. Uma punição. Chefe, a matéria é sobre o assassinato no lado leste. Pelo que estou vendo, vai dar uma manchete de primeira página. Talvez com a minha estuprador foto. É com S. Lois Lane, esse é o Clark Kent. Eu não disse que era com S? Prazer, senhorita Lane. Eu... Lembra da minha matéria incrível sobre sexo e orgias de drogas na casa dos cidadãos respeitados? Oi, tudo bem? Jimmy Olsen, lembra fotógrafo. Lembra do caso dos velhos? Oi, bem, essa bomba cobre todos os lados, tem de tudo. Tem sexo, tem violência, tem um ângulo étnico. Puxa, olha uma só. Uma lutadora de sumô com sotaque. Kent, abre pra mim. Essa poderia ser a base de uma série de artigos criando sentido de assassinato sem sentido por Lois Lane. Puxa, temos psicólogos, temos sociólogos, Lois. Temos entrevistas... Lois, está querendo notícias espalhafatosas de um jornalzinho qualquer. O Planeta Diário tem uma tradição de... Ai, meu Deus do céu. Nossa, desculpe, não pretendia sacudir tão forte assim. É claro que não, Lois. É, por que alguém ia querer que um estranho parecesse um idiota? Me dá isso aqui. Claro, desculpe, Sr. White. Desculpe. Oh, sei por que eu estou pagando 40 dólares por semana para você ficar me olhando feito idiota. Vá pegar pro senhor. Quem? Uma toalha. Anda, garoto. Anda. Certo, chefe. E eu quero meu café sem açúcar. Tá certo, chefinho. E não me chame de chefinho. Sangue, Metrópolis. Ah, Lois, por que não leva o Kent e apresenta a todo mundo? Apresente ele a todos. Ele está começando no jornal hoje. Vou dar a parte da cidade para ele. Chefe! Essa é a minha área. Lois, Clark Kent pode parecer um repórter bem cordato, mas escute, não só sabe como tratar seu editor-chefe com o devido respeito, não só tem um estilo de prosa radiante, mas ele, em meus 40 anos no negócio, é o datilógrafo mais rápido que eu já conheci. Ah, eu sei, o datilógrafo mais rápido. Senhor White, eu... Toma, esqueci o meu artigo. Olha só, já pulando pro embalo do próximo filme, eu quero falar sobre o filme Superman Returns. Retorno do Superman. aquele filme que, onde o plano do Lex Luthor é um plano imobiliário, sabe? É um plano de vender e explodir uma parada pra poder comprar o negócio destruído e depois vender casas ali. É daquela pegada, porque aquele filme é muito ruim, gente. Desculpa, aquele filme é muito ruim. Tu é chato, é parado, não anda, aí tem um filme do Superman chato pra caramba, aí o Superman demora meia hora pra poder levantar o navio. Ah, então, olha só, o que o Bryan Singer tentou fazer foi, né, trazer o espírito e tal. E você tem as mesmas frases do Jor-El, tem várias coisas lá. E eu não acho um filme uma completa bosta, só que eu não vejo esse filme pelo menos uns 5, 6 anos, faz muito tempo, então não sei dizer. Mas, cara, imagine que alguém tá tentando fazer referência a algo. Algo que é muito bom e tem suas qualidades. É isso que é o Superman original. O filme, o Superman Return, tenta fazer uma referência, né? Só que ele tenta copiar, inclusive, algumas coisas que se tornam meio que absurdas numa continuação. Você tentar fazer o Lex Luthor ter o mesmo plano, que seria um plano que faria muito mais sentido nos anos 70 do que ter fazer sentido nos anos 2000. Ah, cara, porque aquele plano do Lex Luthor, eu vou te contar, meu amigão. Que merda, hein? Plano imobiliário, cara. Inclusive, isso tem no. Isso tem, inclusive, no próprio filme original, né? Mas não é aquele absurdo também dele fazer uma ilha própria e tal, né? Não tem aquilo. Fazer uma ilha de criptomoeda. Mas assim, não vamos tocar no assunto de novo. Não sei se a gente já chegou a falar em algum podcast aí de Kevin Spacey, mas o Kevin Spacey tá ótimo no Superman Returns, né? Quem que ele é no Superman Returns? Ele é o Lex Luthor? É o Lex Luthor. Ele é o Superman. Eu quero saber se ele fala alguma hora no filme pro Superman poder pegar aquele planeta dele pra dar uma endurecida. Ah, nossa. Que isso, cara, que fofo. Tá vendo? Eu não queria citar o cara por causa disso. Vamos pro próximo filme. Imagina, cara, que merda, cara. O Superman processando. Agora a luta vai ser em outro lugar. Superman processando Lex Luthor no tribunal, assédio. Talvez seja uma das razões que naquela cena onde ele dá uma estocada nas costas do Superman, ele tá atuando tão genuinamente bem, né? Caramba, mas certamente a Lois Lane podia acusar o Superman de assédio, porque o cara vai espionar a mulher na casa dela, né? É, isso é verdade, né, cara? Eu fico olhando pro... Nossa, esse assim. É o Superman, esse é o Superman. Cara, essa cena, tem uma cena depois que ele leva a Lois Lane pra voar, tudo, e é impressionante, porque parece que o Bryan Singer tá querendo fazer o mesmo filme, né? Que ele faz exatamente a mesma cena. Só não tem volta no tempo, né, cara? Só não tem volta no tempo, mas o resto tá valendo. Tem, mas tem Superman voltando à vida, né? Ele faz meio que a morte de Superman ali no filme. Nossa. Vai HQ mesmo. Um filme foda, cara. Ou ruim. Um ruim. Não, pode ser bom, pode ser ruim, cara. É contigo. Cara, não pode me perguntar nada assim despreparado que eu quero zoar, né? Então vai, tão ruim, então. Esse é o espírito. Ah, sei lá, mano. O Quarteto Fantástico do Roger Corman. Ah, melhor Quarteto Fantástico. Cara, calma. O Quarteto Fantástico do Roger Corman é o que? Com Coisa Borrachão? É com Coisa Borrachão. Caraca, cara. Ó, eu tô sabendo que nesse filme poderia fazer efeito do braço do Senhor Fantástico. Até vassoura usaram pra poder fazer. É real isso mesmo? Até vassoura, cara. Caralho. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Esse filme, ele é ruim. Esse filme é mal escrito. Esse filme é mal atuado. Esse filme tem o orçamento que o cara tirou do bolso, né? Tirou assim, toma, $100 do bolso, paga esse filme aí e tal. Mas é o filme do Quarteto Fantástico que tem o maior espírito do Quarteto Fantástico. Nossa, então o Quarteto Fantástico deve ser muito ruim. Eu não gosto de Quarteto Fantástico desde o conceito, assim. Mas é eu mesmo, pessoalmente. Aquele coisa borrachão, velho. Tipo, ele parece uma borracha gigante, tá ligado? É bem esquisito, cara. Não parece, é, né? Não, ele parece tipo uma tartaruga ninja, cara. Não sei, cara. É muito escroto, cara. É muito, muito escroto. Muito errado. Eu não sei quem fez. O filme foi feito com orçamento baixíssimo. Ele foi feito só pra garantir os direitos do estúdio, né? De manter os direitos dos personagens. Mas assim, o cara que fez a roupa do coisa, né, colocou ali, eu acho que no máximo estourando 2 motores naquela boca, porque tudo que ele fala faz os mesmos movimentos. A gente tem que lembrar também que a gente tá pulando, eu vou pular bastante, né, mas fizeram isso em 2015 de novo, né, eles fizeram um filme pra poder segurar os direitos do Quarteto Fantástico. Aí eu fico pensando, cara, não deu certo em nenhuma das adaptações, por que eles ficam pensando tanto em querer manter os direitos, cara? Traz retorno? Porque eu não sei nem se, cara, traz. Não, o problema não dá pra Marvel, né, cara? É tipo orgulho, sei lá. Tem, é orgulho. Eu acho que isso é picuinha, cara. É picuinha da Fox. Gasta? Não... Pô, o último filme, não sei se vocês viram, quando eu fui ver no cinema, o de 2015, tinha eu e mais 5 pessoas no cinema. Isso era uma estreia, hein? Eu vi porque eu fui lá, gastei os meus R$6, porque o cinema aqui onde eu moro é barato, graças a Deus. R$6. E não valeu a pena, né, cara? E não valeu a pena. Nossa, o filme não vale, com certeza. Ó, eu não vi no cinema, graças ao bom Deus. Eu fui poupado disso. Mas eu vou te falar, cara. Eu acho que fazia muito tempo que eu não ficava tão puto no cinema, cara, igual eu fiquei com esse filme. Cara, no cinema não. Em casa, na verdade, em casa. Sabe quando eu vou... Olha só, eu vou admitir aqui. Baixei o filme. E sabe, mesmo baixando o filme, eu tive a sensação de que eu perdi meu tempo e meu dinheiro. Pirateou o filme e teve a sensação de que pagou caro demais, né? É, cara. É que nem tudo se paga em dinheiro, cara. Cara, mas em 2000 e... Aí eu lembro, porque exatos 11 anos atrás, quando lançaram o primeiro filme... Aliás, exatos não, 12 anos atrás, né? Quando lançaram o primeiro filme da... Foi daquele... Em 2005, eu me refiro, né? Fala o primeiro filme que depois teve o Surfista Prateada. O dirigido pelo Tim Story, né? E nele, a gente vê um Quarteto Fantástico que é descrito como um bando de adolescentes, né? Uns caras de 30 anos, com seus dilemas, tudo, como um bando de adolescentes, né? O Senhor Incrível, que não conseguia se declarar Mulher Elástica. Errou! Mulher Elástica, não, droga, a gente tá falando de Desincríveis de novo. Eu falei Senhor Incrível. Caramba, vocês entenderam, né? É, esse, pra mim, é o principal problema. E acho que no meio de todo mundo ali, o Johnny Storm parece que é o que, personagem mais sincero, porque ele é o único que assume ser meio que um adolescente ali no meio de todo mundo, né? E aí depois teve a continuação que não ajudou muito, né? Aí depois, que não fez tanto dinheiro, né? Que aí reforça pra mim que, bom, acho que o Quarteto Fantástico não traz tanto retorno assim. Você sabe que às vezes eu esqueço que existe uma continuação? É, tem isso também. Os dois filmes, eu misturo os dois na minha cabeça. Qual que é a história do primeiro filme do Quarteto Fantástico? Ah, eles vão pro espaço, tem a nuvem. Não. É que eu digo o vilão final. É só... lembrei. Doutor Destino. Nossa, puta, caraca, aquilo tá ruim, cara. Que ele congela o... Ele começa a congelar o Homem Elástico, aí o Coisa volta a ser humano, não é esse filme? Que é o primeiro? Isso. No final ele entra, você volta a ser o Coisa de novo. Aí ele volta a ser Coisa de novo. Como, cara? Sendo que... Cara, sabe que é legal? Olha só. Ele pensa, eles foram pro espaço. Ganharam poderes. Voltaram pro cara... Dentro do apartamento dele, conseguir reproduzir a mesma tempestade. Legal. Aí, com a ajuda dos poderes do Dr. Destino, ele consegue voltar a ser humano. Aí, o Dr. Destino vai lutar lá com o Senhor Fantástico, né? E aí o Coisa pensa, né, o Ben Green, caraca, agora eu preciso conseguir meus poderes de novo. Vai e entra na câmara. Só que, cara, primeiro que o Dr. Destino não tá dando energia, né? Não tem esse detalhe. E outra, ele poderia simplesmente entrar na câmara e morrer. Que garantia que ele ia ter que ele ia conseguir voltar uma pedra? Tá vendo o DNA dele? Não existe. Ah, cara, é muito ruim. Não, cara, o cara, ele poderia explodir lá dentro, virar uma mosca, que nem o filme lá do Cronenberg, pô. Isso, podia entrar uma mosca lá dentro e ele virar. Ele virar uma mosca, Caraca, cara. Cara, tem uma outra coisa nesse filme que me incomoda pra caralho. É um detalhezinho assim, mas que me deixa muito incomodado, que é o Dr. Destino, pra capturar o Senhor Fantástico, né, ele congela o cara, né? Aí ele fica durão e tal. Aí ele, na hora lá do discurso de super vilão dele, né? Ele começa a falar, ele começa a explicar por que ele tá paralisado, porque a borracha fica quebradiça quando ela esfria a uma determinada temperatura abaixo de zero, né? Beleza, isso é verdade. A borracha realmente fica quebradiça, mas ele não é de borracha. Isso é muito... Detalhezinho. O Senhor Fantástico não é feito de borracha, cara. Por que eles estão discutindo sobre isso? Parece um filme do Christopher Nolan. Assim, parece não, cara, parece que... filme, parece filme explicando. Feito pra criança do jardim de infância, mano. Mas é, cara. A ideia é essa. Ó, aí você tem lá o Chris Evans, o Chris Evans, Evans de... Evans, também. É, Evans, whatever, o Chris whatever, de Johnny Stone também. E ó, eu vou te falar, a única coisa boa deste filme todo é quando ele faz o 4 com fogo no céu. A única coisa boa que tem é isso. Porque o filme é ruim, cara, o filme é ruim, ele é... E o 2 também é ruim também, tá? Ó, a única coisa do 2 que fica legal é o surfista prateado, que eu acho uma boa adaptação, porque é aquilo, não tem muito também o que fazer, né? Só... Porque você tem aquela adaptação horrível e nojenta do Galactus, que é uma nuvem gigante no céu, que tem como você ver o formato do personagem lá dentro. Dá pra ver no final. Eu não vi aquilo. E se tiver também, eu quero que se foda, porque eu achei ruim. Agressivo, tô agressivo. Aí tem aquela putaria do Johnny no final, ele tem que pegar o poder de todo mundo pra poder fazer referência ao Super... Ah, Destino, não lembra disso daí, pra poder não, ganhar do... Pra poder ganhar do Destino, que é o mesmo vilão de novo, que pegou a prancha do Surfista do Prateado. Puta que pariu, caralho, que filme horrível. Ah, é, não, tem uma cena legal, né, que é uma referência ao Quarteto Fantástico do Ultimate, quando o general lá do exército... Nossa, que bosta, pior ainda, do Ultimate? Nossa, vai pedir. Você tá querendo me ofender, o Deus daí, cara. Deve ser por isso que eu não leio quadrinhos, quando eu vou ler é só porcaria. Não, calma, velho, que ele vai... Velho, calma, calma, olha só, não, rapidinho. No começo do Quarteto Fantástico Ultimate, o começo do Quarteto Fantástico Ultimate é muito bom. O mangaquê tá aqui e não vai me deixar mentir. É, não é, é depois que fica cagado mesmo, aí fica nojento. Eu sei, mas é, bom, é o, é muito bom. É o Mark Miller, né, que escreve o começo do filme. Não, é o Mike Miller e o Bendis, é os dois juntos. O Bendis, ele assina o roteiro. Mas, hein, é o que eu tô falando, e tem aquela cena que é uma referência ao Ultimate, que é quando o cara pede... que ele quer dar uma, tipo, fodão pra cima do Senhor Fantástico, né? E o cara, e o Senhor Fantástico fala pra ele, cara, enquanto você tava lá na época do ensino médio jogando futebol e tal, eu tava estudando e me fornando um cara foda. Então fecha o seu cu e deixa eu fazer meu trabalho e vai lá jogar sua bola, ou qualquer coisa assim, cara, dá um esculacho. Não é exatamente isso que ele fala, mas ele dá um esculacho nesse nível do cara. Aí o cara, pro cara baixar a bola dele. E você acha isso legal? Eu acho legal, cara. Você falou no tema agora. A única coisa que eu sei é que o Chris Evans foi o único que escapou da maldição desse filme, porque esse filme acabou com a carreira de todo mundo que participou dele. Foi. Ai, caralho. Foi todo mundo mesmo, cara. Que impressionante. Eu vou falar sobre Liga Extraordinária. Nossa senhora, gente. Cara, eu adorava essa merda. Eu adorava quando era pequena. Eu, quando era pequeno, eu adorava também. Ô, gente, eu tenho que contar uma história bem vergonhosa, inclusive. Ih, o meu irmão, ele me levou pra, junto com os nossos primos e tal. É, inclusive, tem uma diferença de idade, né? Que eu sou bem novo, meus primos já têm lá seus 40 anos e tal, né? Uhum. E aí a galera foi se reunir pra assistir o Liga Extraordinária. Primeiro que na época, anos do começo dos anos 2000, tudo, a gente não tinha muito acesso à internet, né? Meu irmão não tem acesso à internet até hoje, mas isso não é o caso, né? É escolha? É, lá ele falou que onde ele tá é ruim, e ele tem preguiça também de ver a internet, a verdade é essa. Aí eu tenho que baixar as coisas e levar pra ele. Caraca. Mas enfim, não vem ao caso. Aí ele já começou errado, porque ele foi lá falando que tinha... Ah, não, é o filme da Liga da Justiça Velha. Eu falei, não é possível. Meu Deus, cara, na época eu não sabia o que que era. Ele falou pra mim, era uma criança de 5 anos, beleza, não sei quantos anos eu tinha na época. Cara, aí eu fui assistir o filme, aparece o vilão, né? Eu não sei nem que vilão que é aquele, né? Aí apareceu, eu fiquei com medo. Meu irmão, na ideia de A Liga da Justiça Velha, falou: é, mas isso é o Batman? Nossa senhora! Cara, o cara tava vendo outro filme. E eu com medo falei: não, eu quero ir embora. Aí meu irmão pegou e levou ele embora pra ficar junto com a minha mãe, e ele foi lá assistir o filme. Ele voltou. E eu penso assim, cara, foi até bom, né? Porque eu não... Quem é o vilão no filme, que eu não lembro? Não, Moriarty. É o Moriarty do Sherlock Holmes? É? Caralho, pera, que porra é? Caralho, como assim? O Liga Extraordinária é uma junção de vários personagens literários, é o Moriarty do Sherlock Holmes. Caralho, cara, do filme eu não lembro mesmo. É, que era tipo uma mega organização que tava fazendo negócio pra guerra e tal, e no final o líder era o Moriarty, que é quem juntou a Liga Extraordinária no filme também. Cara, eu só vou dizer uma coisa que eu lembro desse filme, é que aquele cara lá, que era o líder lá deles lá, que era tipo o cowboy, que eu esqueci o nome dele. O Alan Carter. Isso, ele morre no final, né? Mas enterram ele no cemitério lá pra ele renascer, não tem essa parada? Outro isso, maluco. Aí levanta a terrinha que nem Batman vs Superman. Nossa. O filme acaba assim? É, faz um ritual lá e vai levantando a terrinha e ó, tempestade. Esse filme tem o Mr. Hyde também, né? De borracha. Com os braços de borracha. Nossa, cara. Que não é o cara que fazia os filmes com o Guy Ritchie? Sei lá, deve ser. É, ele tava nos Jogos Trapaços. Ô, Rafa, tem aquela cena do homem invisível tirando a roupa pra poder ficar pelado e ficar. Pra poder agir, né, andar pelo corredor. Aí ele entra pelado. Não, ele não entra pelado, eu sei, gente. Mas ele entra no quarto com o Sean Connery, assim, no escuro. Assim, o Sean Connery pega ele, vaza daqui. Se fosse outro cara, ia gostar. É, se fosse o Kevin Spacey, né, de homem invisível entrando no. Mas, cara, o Homem Invisível não fica andando com umas faixas, tipo uma múmia, não é? Eu lembrei disso agora. Não, ele passa maquiagem. É, maquiagem? Deixa eu ver aqui. É, ele passa uma pasta branca na cara. Mas, esse foi o último filme do Sean Connery, né? Você vê, né? Cagou com a carreira ali, né? Finalizou. Acabou. É engraçado que eu tô vendo aqui a capa do filme, tá grandão. Liga Extraordinária. E tá em grandaça aqui. O único, tipo, tá o nome de todos os atores pequenininho, né? Em cima. E grandaça no meio da capa. Sean Connery. É, cara, mas era um astro, né? Mas aqui, o filme assim, é completo. Só tem um nome da Liga Extraordinária. Se você ler o quadrinho, é outra coisa, totalmente diferente. Aí eu pergunto: esse tipo de filme, assim, cara, vale a pena você rever pela sacanagem da coisa? Tipo, só zoando? Cara, eu acho que assim, filme ruim que dá a volta e fica bom de novo, né? Filme B. né? É, mesmo. É legal de você ver junto com uma galera com acesso à bebida alcoólica. Aí é ótimo. Aí qualquer coisa é legal de ver, né? Não, aí é qualquer coisa. Aí até gravar Huntercast fica legal assim, pô. Bota bebida alcoólica e bota nego levando na sacanagem e tudo fica legal, cara. Mas é, mas realmente, levando esse espírito é legal de ver. Até não, na verdade, vale a pena, tudo vale a pena. Cara, vale. Um filme fantástico pra você ver junto com a galera, assim, tomando uma, fazendo joguinho, né? Se a pessoa fizer tal coisa, você toma um shot e tal, sabe qual que é? Mulher Gato. Puta que pariu. Eu nunca mais revi esse filme, cara. O HQ meio veio de sacanagem mesmo, né, cara? O cara tá puxando mulher gato, velho. Porra, eu nem lembrava. Você eu falou tô falando agora, que só cara. Vai falar de filme ruim, tá vendo? Pô, eu falei de Liga Extraordinária. Liga Extraordinária não é ruim, não. Pode que fazer. Isso? Você tá de sacanagem. Ó, cara, ó, você me desculpa, Manga Q, mas eu não vou nem comentar sobre esse filme, eu vou ignorar a sua sugestão. Manga Q, tá louco? Manga Q não, Manga Q mesmo. Gente, vamos falar do seu filme aqui. Eu revi esse filme há 3 anos atrás, uhum. Não faz muito tempo, né? E eu lembro de quando eu revi, eu fiquei surpreso porque não era aquela bota completa que a galera pintava. Hulk do Eric Bana. O Shrek. Não, os efeitos, eu não acho tão ruim, porque, bom, era pra, da época e tal, né? Justo. Mas o filme do. Ele traz todos os temas que o Ang Lee trata nos filmes dele, principalmente sobre a família. E aí você tem a relação ali do Bruce Banner, né? Do Eric Bana, com o pai dele, o Nick Nolte. E ali você vê, primeiro, uma interpretação muito boa do Eric Bana de ser um cara introspectivo, né, por ter realmente um monstro dentro dele. Então você percebe que a todo momento o cara realmente ele pode pirar, se rebelar como sendo o Hulk, né? Ele consegue trazer isso na interpretação dele. E o roteiro e se a história... Ele faz a união, né, do pai dele com um vilão dos quadrinhos que eu não me recordo qual que é. O Homem Absorvente. É, homem, isso mesmo, Homem Absorvente, né? Belíssimo nome, adoro. Agora que eu entendi. Bom, e dentro da história dessa união, tudo, apesar de o pessoal comentar, o filme que ele luta com os cachorros e tal, dentro do filme isso é explicado, eu não acho uma ideia tão absurda, porque faz sentido, né? E todo o contexto dele, desde criança, ter sido submetido a experimentos do pai, e esses experimentos eles foram acordados depois do incidente que ocorreu, né, com o raio gama, tudo, até dá um que a mais para a origem dele. E tem uma ligação também, tanto com a situação, né, da criação dele, né, dessa relação com o pai, com ele ser o Hulk, né? Parece que o Hulk é uma manifestação daqueles maus tratos que ele sofreu, nem maus tratos, né, mas daquele trauma que ele tem de infância com a morte da mãe. E aí, cara, eu convido vocês a reverem esse filme, né? Porque eu não acho que seja tão ruim quanto o pessoal comenta desses filmes do começo dos anos 2000, 2003, tal, que a gente tá começando Demolidor, Justiceiro. Pra mim tá bem acima. E, cara, me surpreendi quando eu revi. Tá que pariu, cara. Pô, pra comentar aí, vocês estão quietos. Eu nunca vi, nego. Eu não tô quieto, tô incrédulo. Eu nunca ouvi nego elogiando e defendendo esse filme seriamente, igual você tá fazendo, cara. Você tá de parabéns, cara. Eu não vou nem discutir com você, você tá certo. Você tá coragem, certo. É muita coragem, cara. Não acho que é muita coragem, cara. Eu não esperava isso, cara. Sério mesmo, Rafa, juro por Deus. Eu já tava pensando aqui, que hora eu vou poder encaixar esse filme, esculachar com a galera, a gente vai rir muito. Aí você vem e manda uma dessa, caraca, cara, que merda. Eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês, inclusive, como que é o... Uma merda! Inacreditável. Eu não lembro desse filme, cara. Chato, o cara fica focando, tem uma hora que ele começa a focar no musgo, pra poder botar uma parada mega filosófica, é uma merda, o combate físico que o Hulk tem, só conta poodles desenvolvidos, porque os tanques que ele luta no exército não contam. Ah, cara, vai tomar no cu, meu irmão. Esse filme é uma merda inacreditável, cara. Ô, Rafa, você me desculpa, cara. Tem tanto filme bom do Hulk aí. Tá aí o filme do Ragnarok novo, com o Hulk da porrada até no Bansur, não, aquele demônio grandão lá de fogo. E você tá me elogiando o Hulk do Hulk Borrachão. O Frog, né? Ele dá porrada no bolo. O Hulk Borrachão. que o cara faz questão de focar musgo. Vai tomar no cu. Pronto, próximo. Eu gosto também do Incrível Hulk de 2008, assim, com... E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. É, eu acho todos os filmes solos do Hulk, tudo solo do Hulk, eu acho uma merda. São dois filmes. Cara, se surpreende. Ah, não. Tem a série também. Você acha a série ruim também? A série... Uma merda. Mas a música da série é legal, cara. Não, uma merda. Nossa. Mas tem e um... o filme dele com o Thor? Não. Esse... Quando o cara fala, mas a música é legal, tá tudo errado, né? A série do Hulk, do Lou Ferrigno, eu assisti há um tempo atrás aí, assisti ela toda de novo, né? Pra ver se despertava a minha memória, né? Porque quando eu era moleque, eu adorava, achava o máximo a série, né? Depois assisti de novo e comecei a reparar certas coisas, assim, que eu não tinha reparado antes, mas que me fizeram achar muita graça. Por exemplo, toda vez que o Hulk se transforma, ele sai correndo. Sim. Sempre. Sempre. O cara, o inimigo tá do lado dele, ele sai correndo pro outro lado. O Flash Hulk. E à medida que a série vai progredindo, ele vai faltando ideias pra eles, né? E aí, pra como deixar o Hulk irritado, né? Como deixar o Bruce Banner irritado. Até que chega um certo momento, cara, em que ele fica irritado porque ele não tem troco no bolso pra fazer uma ligação no orelhão, cara. E aí ele vira o Hulk e quebra o orelhão. É um dia de fúria, cara. Hoje em dia ia ser porque a internet dele tá com a velocidade reduzida, ia ficar pistola. Caraca, cara, eu fico imaginando a cena, o Bruce Banner com camisa do Super-Homem ou do Batman ou whatever, indo assistir Batman vs Superman no cinema, tá ligado? Nossa, sai de lá. Sai de lá correndo. Ah, cara, não, agora vem. Aí chega. Topa nos olhos de branco. Pá! Isso é legal. Na hora que fala assim, Marta, aí foca no olho do cara, né? Ficando branco assim já, ele não tá acreditando que tá acontecendo. Essa é a série do Hulk aí, não é muito difícil ser vista, porque você vai na Americanas, tem lá aqueles DVD, um box assim de R$19,90, né? Que vem um monte de episódios, não sei o que vem lá, mas tem. E aí, eu recentemente fui presenteado com algo que na verdade foi um karma, né? Porque eu tinha um box... eu não sei que distribuidora que faz isso, que lança esses box tipo do Bruce Lee, né, o Jogo da Morte 1 e 2, lança do Flash Gordon, do Flash e do Masters Universo, né, do He-Man, tem o filme do He-Man, não sei se você já deve ter visto, né, em Americanas e tal, né? Sim, R$9,99. É, R$19,90, tá assim. Aí eu... Tinha esse box aí do Flash Gordon, né? Era o box que vinha o filme, coisa do Flash e do Flash Gordon? Isso e também... Não, He-Man, cara. Alguém tinha que avisar essa pessoa que o Flash Gordon e o Flash não tem nada a ver um com o outro. Vinha um disco do Grandmaster Flash, cara. Eu tinha esse box, né? Aí eu falei, cara, isso daqui é muito ruim, eu vou me desfazer. Me desfiz. Recentemente, eu fiz aniversário, um amigo meu pegou e falou, vou te dar um presente. Aí ele pegou e deu esse box pra mim. O mesmo, cara. O mesmo box. Aí eu tô... Vai se desfazer de novo ou vai aceitar o karma de novo? Agora eu vou aceitar o karma, mas isso traz o quê? Ia comentar. Por causa desse box, eu revi o Flash, né? Eu não sei se a gente tá nessa, se a gente pode comentar telefilme também. Mas como o Flash não tem um filme antes, acho que justo, né? E aí, cara, eu não sei nem o que comentar do filme. Não acho ele... Eu não tinha achado ele tão ruim quando eu revi há 2 anos atrás. Mas não sei se vocês conseguem lembrar que o vilão era uma gangue de motoqueiros e tal. Meu irmão, eu nunca vi esse filme. Cara, você nunca viu? Graças a Deus. Passava sempre no SBT, né? Que aí ele... Ele resolve colocar, tipo assim, a marca do raio, porque o cara, o motoqueiro que tinha matado o... Acho que era irmão dele, policial. Nossa, né? O irmão dele era policial, se não me engano. Aí ele é morto pela gangue de motoqueiros, e aí a gangue tem uma marca que era de sangue, e aí eu falo, não, vou colocar uma marca, que ele vai e coloca o raio do Flash. Né? E passou muito no SBT, e quando eu era criança eu assistia. Eu só não tive o desprazer de ver o Liga da Justiça da América também, que era outro telefilme. Isso que eu ia citar esse filme. Nego fica, até antes deste mês, né? Nego fica, não tem nenhum filme da Liga, nunca vai ser o filme da Liga, nunca vai ser no filme, não sei o que lá, vai ficar na Liga. Nego esquece que existia o filme da Liga da Justiça, né, cara? Não era o que a gente queria, mas existia o filme da Liga da Justiça há muito tempo. Bem antes de Vingadores, essa merda. É, aí é que tá, esse é o tipo de filme que a gente merece, né, cara? Esse é o que a gente merece. Caraca, o Lanterna Verde desse filme, cara, ele é muito... Cara, esse filme, ele tá errado de todos os sentidos e formas, cara. E esse também era um piloto, né, cara? Que nem o do Flash, a diferença é que eles fizeram a série do Flash. O Liga da Justiça da América, eles não chegaram a prosseguir. Vai fazer o quê, cara? O filme era ruim, cara. Não tinha o Super-Homem no filme, não tinha os três medalhões que necessários da Liga. Era só a galera escrota mesmo. Tinha o Lanterna Verde, que era uma mistura do Hal Jordan com o outro maluco lá. O Guy Gardner. Tinha o Caçador de Marte, né? Tinha, gordão. O Ajax era gordo. Ele era. Chegaram lá, o Ajax era obeso. Tinha um Flash, tinha fogo e a gelo. Era por causa dos anos 90, né? Essa era a liga dos anos... Qual era a liga que tava... Era a liga engraçaralha. Era engraçaralha, era eles, né? Aqui, assim, filmes do X-Men, eles classificam no filme franquia, porque são franquias, né? Interligadas e tal. Mas assim, a gente tá falando do universo compartilhável Marvel e DC, né? Nesse caso não entra, porque é um universo próprio que não tem compromisso nenhum em ser um universo coeso. Ah, até aí nos quadrinhos também não. Então, se a gente olhar nesse ponto de vista, ele tá bem fiel, né, cara? Não, o X-Men, primeiro que o X-Men tá com a Fox, né, no momento, e a Fox não abre mão. Porque tomara que não abra, porque eu não quero que seja tudo... A Disney vai comprar a Fox, cara. Não, tomara que não, sabe? Porque eu gosto dessa diferenciação, né? Ficar tudo só, não, o universo agora da Marvel, o universo da DC, não, eu gosto que tenha algo diferente. Eu acho que a Fox vai começar a usar de uma forma diferente, né? Esses personagens dos X-Men que eles têm, dos mutantes, né? Porque, por exemplo, o próximo filme que eles vão lançar, que vai ser Os Novos Mutantes, não vai ser um filme de super-herói, vai ser um filme de terror. Isso, com poderes. É. E fora da cronologia, aparentemente. Ah, é. Eu vou te dizer, hein? Essa parada que a Fox tá fazendo sobre arriscar mais, dar mais liberdades depois do sucesso do Deadpool e do Logan, né, cara? Eu acho que isso vai dar uma sobrevida pros filmes de heróis, tipo, vai dar uma respirada, porque eu não tô dizendo que em momento algum que eles são ruins, ok? Só pra deixar claro, eu tô dizendo que a Fórmula Marvel é ruim, mas é uma fórmula que enjoa, sabe? Tipo, não tem muita surpresa, sabe? Até mesmo a Marvel tá saindo da fórmula de filme gênero super-herói. Não, agora o filme é de outro gênero com pessoas que têm superpoderes nele. É, porque a Marvel, ela tem a fórmula de filmes, mas os gêneros, eles são diferentes, né? A gente tem filmes cósmicos, tem filmes como Capitão América 2, que é um thriller de espionagem, né? Muito bom, inclusive. Isso que a Fox tá falando, que, por exemplo, Logan não é um filme de super-herói. Logan é um road movie com pessoas que têm poderes nele. O Deadpool não é um filme de super-herói, é um filme de comédia, de ação, que tem pessoas com superpoderes nele. Os Novos Mutantes vai ser um filme de terror com pessoas que têm superpoderes nele. Cara, mas os Novos Mutantes é tão legal nos quadrinhos, são cheios de esperança e tal, os caras vão fazer um filme de terror, cara. É, cheio de esperança, não, sério? Não é mesmo. Você tem que ler a fase dos Novos Mutantes que o Bill Sienkiewicz ilustrou, pra você ver o terror que é. Você tem que ler certo. Não, assim... Você tem que falar merda, né, cara? É isso que eu queria falar. Você tem que parar de falar merda. Né? Eu achava que ele ia falar isso daí, inclusive. Não fale merda. Mas, cara, me interessou muito em ver, porque esse é o tipo de coisa que eu cago, assim, tipo, Novos Mutantes e tal. Quase não leio quadrinhos, quando leio, eu não vou dar preferência a isso, né? Não desmerecendo. Tá? Não dizendo que não tenha qualidades. Não desmerecendo, mas já desmerecendo? Não, nem desmerecendo. É porque é por falta de pro negócio de gosto mesmo. Mas assim, me interessou muito ver o filme quando eu vi o trailer no cinema, né? Inclusive um amigo meu falou assim, mas vai ser assim? Não é, né? Não é quadrinhos e tal, né? Eu pensei, pô... Não, eu tenho certeza que no filme o urso demônio vai aparecer. E aí vai ser do caralho. Ah, meu Deus, o urso demônio, tô com medo. Eu queria falar do outro filme também, gente. Tipo, uma outra franquia que talvez vocês não curtam muito, mas eu gosto bastante, que é a franquia do Kick-Ass. Os filmes do Kick-Ass, eu acho que o primeiro filme ele é bem... quase fiel, legal e tal. O segundo filme aí é cagação de regra. O segundo filme é que é foda-se quadrinhos, foda-se história, foda-se... Cara, sinceramente, falando de filme, foda-se quadrinhos sempre, cara. Esse negócio de... Ai, porque... Cara, se o filme for bom, e eu adoro o gibi, eu adoro essas merdas. Mas se o filme for bom, foda-se quadrinhos, cara. É, se os quadrinhos... É uma adaptação, né? É uma adaptação. E se ele adaptou... Que nem o filme do Homem-Aranha, por exemplo, do Sanheim. Segundo filme, adapta várias coisas. E independente, cara, do... Se ele tá sendo muito fiel aos quadrinhos. Não, ele tá entregando um ótimo filme. É por isso que, como filme, eu considero ainda sendo o melhor. O problema de todos esses filmes do Homem-Aranha não é o Homem-Aranha, é o Peter Parker. Porque quando o cara tá vestido com a roupa, pulando de um prédio pra outro, atirando T, enfrentando vilão, tá tranquilo. O problema é quando ele é o Peter Parker, a identidade civil dele. Porque o Tobey Maguire, ele é um chorão, cara chato. Você não consegue ter simpatia por ele. O outro cara, você também não consegue ter muita simpatia por ele. O Andrew Garfield é pior ainda, que é egoísta, né? É que nem o Superman. É que, tipo assim, o Andrew Garfield, quando eu penso no Peter Parker, eu penso que o Peter Parker é um nerdão, introvertido, que estudioso, mas que não sabe falar com a mulherada e tal. Aí aparece o Andrew Garfield, que anda de skate, toca guitarra, bate fotografia... Ou Coldplay, né? Ou Coldplay, ele descobre os poderes... Cara, você sabe um negócio que é uma sacanagem nesse filme do Andrew Garfield? A hora que a menina tá, tipo... Ah, não sei o que, você não liga pra mim, que tá lá no jantar da família dela, e ele, tipo, pega, dá uma teada na bunda dela, puxa ela e fala, né, vai ficar... Isso é uma porra. O Peter Parker morre de medo que descubram a identidade secreta dele. No Andrew Garfield, ele faz uma luta toda maluca lá, se colando no teto, no metrô e tal. Porra, não tá nem aí, se o pessoal vê ou não, foda-se essa merda. Só merda. Quero mais é que porra. Descubra mesmo, né, cara? Esse novo aí do Homecoming, né? Eu esqueci o nome do moleque. O Tom Holland. Tom Holland, né? Eu não. Assim... Kevin Spacey. Ah, bem que o Kevin Spacey queria mesmo pegar o Tom Holland. Tipo assim, eu acho esse filme, o Homecoming, um filme bacana, divertidão, é uma comédia, né? Deu pra me divertir pra caralho com esse filme. Só que eu também não reconheço o Peter Parker. Eu não sei que personagem é esse. Porque ele é meio que uma mistura do Peter Parker com o Miles Morales, mas sem nenhum daquele drama que o Peter Parker tem de se sentir culpado pela morte do tio dele, que, aliás, no filme não é nem mencionado. Aí você. Aí, uma defesa aqui. A gente tem que lembrar que esse Peter Parker do filme do Tom Holland, ele já tá sendo. Já tá atuando como Homem-Aranha já tem um tempo. Ele já tá numa good vibe fodida, porque ele lutou com os Vingadores e conheceu os ídolos dele e virou tipo um xodózinho do Homem de Ferro. Ele já passou por todo o problema de depressão que ele tinha que ter passado, porque não dura pra ser. Tipo, ele fica meio pelo tio Ben e tal, mas. Sim, já superou. Ele superou. Tipo, ele seguiu, let it go, tá ligado? Tipo, não é que não influencia. Só que aí é o seguinte. Só que aí é o seguinte, cara. Ele deixou. Só que aí é o seguinte. Opa! É o seguinte, ele deixou de ser o Homem-Aranha pra ser o Robin do Homem de Ferro. Ah, eu não me entendo. Ah, de novo, essa discussão não, porque senão vai longe. Mas, gente, eu entendo que o filme tá querendo mostrar, que é, já passou o tio Ben, né? E outra, eles não queriam martelar de novo isso, porque a gente já teve isso em duas versões do Homem-Aranha, cara, né? A morte cara, de tio Ben, eu entendo. Teve uma versão do Homem-Aranha, antes dessa do Tom Holland, a do Andrew Garfield. Ela foi quantos anos? 2 anos antes? 2 anos antes. Você já tinha acabado de assistir um filme com a origem do Homem-Aranha. Então tava fresco na mente, sabe? Em 10 anos, cara, um período curto de 10 anos, a gente teve 3 Homem-Aranhas. Não tô nem dizendo que precisava contar a origem dele todo de novo, que não precisava. Mas no filme eles sequer mencionam o tio Ben. Ah, mencionam, pô. Ah, mas não, não é. Eu acho que no Guerra Civil, ele não fala, tipo, ah, teve um... É, tipo, no Guerra Civil ele fala e tal... Não, no Guerra Civil ele fala isso, mas também nesse filme teve uma pequena referência que é a tia May falando que, tipo, o Peter não falando pra aquele amigo gordinho dele, que é o amigo do Miles Morales, não sei o que. O Ned. Falando pra ele que, ah, não conta pra tia May e tal, porque ela já passou, ela já sofreu demais ultimamente, que ela tava, que ele tá falando sobre o tio Ben, que foi a morte teoricamente recente, pô. Primeiro, assim, eu não vejo como problema absurdo, assim, você não. Você tem uma pequena menção e sabe que aconteceu o tio Ben. Né? Uhum. Mas eu não acho que a gente precisa de novo recontar essa história ou comentar. Eu entendo o que você está querendo dizer, o HQ Man, que não precisaria contar a origem de novo, né? Mas eu acho que não surtiu. Não fez tanta diferença, né? Não acho um grande problema isso. Não, é assim, eu entendo, eu também entendo perfeitamente o que você está dizendo e também não acho ruim que hajam esses tipos de adaptações, né? Só que assim, eu acho que existem em cada adaptação alguns pontos chaves que tem que ser deixados, ou então você poderia simplesmente mudar o nome inteiro do filme e não fazer a menor diferença. Como um exemplo que eu gosto de usar de filme de quadrinho para cinema, que é o Constantine, com Keanu Reeves. O Constantine, o filme, não é um filme ruim. Muito pelo contrário, ele é um filme ótimo. Mas não tem nenhum elemento chave que seja similar nos quadrinhos, então ele poderia ter outro nome. Poderia ser o João Exorcista. Ah, mas eu acho que o Homem-Aranha, ele é bem mais Homem-Aranha do que o Constantine. O filme é o Constantine. Não, tô só dando um exemplo. Não, eu tô entendo a colocação. Aliás, eu ia fazer uma pergunta, eu nunca vi o filme. O Constantine, ele pelo menos é inglês? Não, ele não é nem inglês. É ruim mesmo, não é nem loiro, não é nada, cara. É ruim, é muito ruim esse filme. O filme não é ruim, só que se ele tivesse qualquer outro nome, não seria. Ele se daria super bem se ele tivesse qualquer outro nome. Ele poderia, cara, ser o Zeca Exorcista. Constantino tem uma escopeta de crucifixo, cara. Que é divertidão, não, porra. Ah, não é, cara. Não, mas não é o Constantine. Mas o Constantine do filme não é nada do Constantine do quadrinho. Não, nem a personalidade dele tá igual, cara. Nem isso. Ah, é, que é essa? Ah, não, é que ele, ele tá falando. Você viu que o pequeno desvio na fala dele? Ah, que ele desmereceu. Ele desmereceu o primeiro filme e falou que, ah, não, agora o segundo é bom. E depois disso eu já deixo claro que você comentando de que é essa. Eu vou fazer o meu trabalho de editor, quer deixar sua opinião, mas não vou comentar nada. Desmereceu o primeiro filme, cara, impressionante. Eu não desmereci o primeiro filme, não, cara. O primeiro filme do Kikés é bom, o segundo que é uma merda. Ah, ainda bem. O segundo é uma merda. Não, eu não gosto, não, porque eu acho uma. Eu entendo o conceito. Que não tem o Nicolas Cage. Nossa senhora, graças a Deus, né, cara? Eu, inclusive, acho uma vantagem enorme. Nicolas Cage, eu vou te contar, cara. Ele é muito ruim, velho. Ah, a gente falou de Motocasma Funkeiro? Motocasma Funkeiro. A gente não falou sobre Motocasma Funkeiro, não. A gente tem que falar sobre Motocasma Funkeiro. O que tem a dizer sobre Motoqueiro Fantasma? A não ser do que filme é grande. A não ser aquela cena no primeiro filme, quando. Eu já comentei isso aqui, mas vou comentar de novo. Pra mim, o Motoqueiro Fantasma. Você sabe que ele é um filme merda quando ele te decepciona de diversas formas, quando você tem que brigar com os quatro elementos, né? E quando você chega no final do filme, que tá o Motoqueiro Fantasma, ele encontra o outro Motoqueiro Fantasma que era antes dele lá, que vamos chamar aqui de Cavaleiro Fantasma lá, que é o cavalo e do cacete. Sim. Aí ele chega assim pro cara, o cara fala pra ele: caralho, eu vou lá, eu sei onde os caras estão e tal, eu só posso me transformar mais uma vez, é a última vez. Aí você, puta, então vai ser do caralho. Aí o Motoqueiro Fantasma sobe na moto, ele sobe no cavalo. Ele manda, né? Vamos lá. Let's ride together. One next time. Muito hora. Aí você vai, caralho, puta que pariu, vai ser foda. Eles correndo pelo deserto e tal. Aí chegam na porta do cemitério, o cara para com o cavalo. Então, cara, agora é contigo. Vai lá. Não, ele fala, valeu, ele fala pro Nicolas Cage que ele só podia se transformar mais uma vez depois que ele já se transformou, né? Caralho. Seu filho de uma puta. Ele nem entrou com o cara, ele parou na porta e falou, vai agora lá. Agora todo caminho que eu fiz correndo em super velocidade, agora eu vou voltar normal. Não, vou voltar normal, não vou te ajudar a lutar com ninguém, você... Foda, cara, pra mim. Quando eu era criança, eu adorava os filmes, eu ficava assustado com a cena dele se transformando, assim, o Nicolas Cage queimando. Ah! É, eu acho graça com essa cena, cara. Você gostava de comer jujuba? Eu acho engraçado o filme todo, cara, porque tem uma hora que ele tá assim olhando no espelho, assim, parado, né? Aí o cara entra, ei, Johnny, ele. Calma, tá atrapalhando a Carrie. Ele tava escutando uma música, assim, aí. Você sabe que essa história, cara, da jujuba é invenção do próprio Nicolas Cage, né? Isso não tá no roteiro. Ah, meu Deus, o Nicolas Cage agora, esse smoker agora, ele vai improvisar. O Nicolas Cage, cara, ele é uma caricatura de um ser humano. Ele é como se um alienígena viesse pra Terra, se disfarçasse de ser humano e tentasse compreender as coisas que a gente faz e começasse a tentar copiar, sabe? É tipo assim, os seres humanos comem coisas desse copo aqui. O que eu posso comer nesse copo aqui? Jujuba. Jujuba. cara, mas eu me sentiria felizão. Seria quase uma homenagem a mim se fosse a representação do ser humano Nicolas Cage. E no segundo filme não tem muito o que falar também, né, cara? O cara mija fogo no segundo filme, cara. No trailer eu achava que ia ter durante o filme, mas não, é só a minha imaginação do Danny Cat. Então eu gostei, cara, eu achei engraçado. Aliás, o Danny Cat tá no filme, né? Ele é motoqueiro fantástico também. Enfim, gente, falamos sobre muitos filmes, falamos sobre filmes... A gente fala mais de filme ruim do que tudo, né, cara? Eu tô desnorteado, cara. Eu escutei coisas que eu não esperava escutar nesse filme. Nesse filme? Nesse filme não, nesse que é... Aí, eu não sei nem onde eu tô mais, sabe? Nego elogiou o filme que não deveria elogiar, nego xingou que não deveria xingar. Falamos de Tobey Maguire. Você me desculpa, tá? É uma ofensa eu falar bem. O Maguire é foda. É, Tobey Maguire é foda pra caralho. Vai tomar no cu seus três. Não, desculpa. Você não falou. Coitado do HQM, não fez nada. É, desculpa. Foi mal, Matheus. Mas vai tomar no cu vocês dois. Cara, aqui. Agora eu não queria fazer, não vou ter que fazer. No meu podcast. Nossa, a voz ficou até fina. Eu não consigo. No meu podcast! E nossa, cara. Para a transformação? Peraí, calma, deixa eu falar, deixa eu fazer a frase. Aqui na casa dos Hunter, ninguém elogia Tobey Maguire enquanto eu estiver presente. E eu falo isso depois que todo mundo elogiou o cara, o cast todo. Jabás finais. Eu vou começar pela ordem que tá aqui no Skype. Então vai primeiro, vai Matheus. Manga Q, o podcast onde eu, a Sara e o Wallace, a gente fica discutindo coisas que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com quadrinho. É, periodicidade, quando dá. Quando dá. Era final de semana. Agora a periodicidade é quando. Era. O Rafa que sabe, começou como dois por mês, que é a ideia, né? Depois virou. Um por mês? Um por mês, agora virou quando dá. Quando, é porque a Sara trabalha, gente. A Sara é a pessoa que trabalha na. E os outros, e todo mundo que tá aqui, fora ela, né? É tudo bando vagabundo, né? Ninguém trabalha. A gente trabalha, mas eu tenho mais acessibilidade pra gravar do que a Sara, né, cara? E eu sou pior, porque eu trabalho editando o podcast. Então, né? Ah, mas aí, Rafa, você nasceu pra fazer isso, cara. A vida de editor é uma vida desgraçada, cara. É aquela vida que você sabe que é uma merda. É isso aí, cara. Alguém tem que assumir o karma, né? É, alguém tem que fazer isso aí, né, cara? Enfim. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Tem uma coisa que eu quero falar, que eu já havia falado pro Wallace, né? Eu havia prometido pra mim mesmo que o quadrinhosauro ia voltar. Os vídeos voltam essa semana ainda. Peraí, calma, que esse programa vai demorar um pouco pra sair. Então você tá. Então não é. Ó, gente, é a semana da gravação. Isso é final de. A gente tá em dezembro ou novembro? Já saiu, já. Já saiu. Se você tá vendo isso, provavelmente já saiu e você tá perdendo putas vídeos fodas. Então, entrem lá no Pipe Bom e a gente tem um podcast sobre luta livre que não. Tal qual o HQMan falou aí, a periodicidade quando dá, sai. Que é um podcast sobre luta livre. Tem o Porrada no Ouvido, que semana sim, semana não tá saindo também. Que é um podcast sobre música, comigo o Joker. Tem texto toda semana, tem o teu RPS falando também sobre música. Quando dá, eu escrevo sobre quadrinhos. Quando dá, eu escrevo sobre luta livre. Mas toda semana tem alguma coisa nova lá, principalmente do Joker. Caraca! Por que você não falou isso, que você tinha esse projeto aí que eu não conhecia? Na abertura, quando eu te apresentei como membro do BDC. Então, né? É porque eu gosto de ser apresentado como membro do BDC. Eu gosto do BDC. Ele não deixa de ser, ele continua. Porque o podcast continua, então a galera mas eu poderia falar. Não, sim, mas eu poderia falar de mais coisas. Mas enfim, isso é irrelevante agora. Não, mas entre no BDC, use os serviços do BDC. Pessoal, entrem lá no bancodeservices.com.br, né? A nossa agência de comunicação que faz tanto trabalho de edição de podcasts, de vídeo, tradução de artigos, redação, criação de monografias, tudo isso você tem lá no site bancodeservices.com.br. A gente tem a descrição lá dos nossos serviços, quem são os responsáveis, e tem conteúdo que logo logo vai ser, vocês podem achar lá, inclusive publicações de, inclusive sobre filmes, vocês podem achar inclusive meu texto lá sobre o Demolidor de 2003, hein? Então correm lá, além do podcast também. Muito legal, então é isso, né, gente? Enfim, terminamos mais uma caçada. E muito obrigado a todos os que participaram e os que não participaram. Curtam a página do HunterCast e entre para o Mecenas do Paranerdia, você também, recebendo o cast antes e tudo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, você sabe o que fazer. E terminamos mais uma caçada. Obrigado. Sobe Everybody Knows, o Rafa, por favor. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets, everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. E todo mundo sabe que no final de todo podcast nós temos os extras. Então vamos a eles. Eu acho que é isso, né, gente? É isso, tchau, gente. Aí, acabou? É isso? Acabou. Caralho, não, eu vou postar uma abertura. Assim? Uma abertura agora. Ah, ainda não começou? Ah, tá. Olha aí, no... Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Ou não, né? Eu tava esperando você falar ou não, passou pro papel do Mario. Vai, sobe a música. Enfim. Papel de trouxa. O papel de otário, otário. O Mario parece. Eu já falei que o Mario parece o Carlton Banks branco. Já. Já? Se o Carlton Banks negro parece branco. O nome tá. O nome dele. É o nome da mãe dele, Marta. Nossa, tem que imitar a Lois Lane agora. Nossa, gente, igual. Puta que pariu. Não tira isso, não. Não tira isso, não. Deixa isso aí. Deixa isso aí. Essa vergonha que você passou aí agora. Mas eu não quero te dar spoiler. Mas pode dar. Como é que você tá em relação a spoiler contra esse filme, ô Matheus? Eu sei que tem o, eu sei que o vilão é o Steppenwolf. Eu sei que o Superman volta. Não, calma, calma. O vilão é o Lobo da Steppe. Vamos que é, o Steppenwolf, assim. Né? Eu sei, é que, o... nome, que é o que eu quero deixar claro aqui que é a pior tradução de nome possível. Não, eu sei que é uma tradução correta, mas é o pior nome de vilão possível. Eu sei, cara, mas é um nome de merda. Steppenwolf, cara, Lobo da Steppe. Caralho, que merda é essa? Cê, não, você pensa, caraca, vão lançar um filme da Liga da Justiça, qual que é o vilão? Lobo da Steppe. Deve ser baseado na fábrica de pneu. Deve ser baseado no livro lá, só que eu nunca li o Pneus livro. Pneus Pirelli. Né? É, o Herman Hesse, né? Não. O Lobo da Pirelli. O Lobo da Pirelli, o Lobo da Steppe. Não, e aí é foda que, tipo, caraca, cara, você não viu o filme, cara, eu quase dei um spoiler agressivo. Deixa aqui, deixa pra lá. Spoiler agressivo, né? Você conta o spoiler gritando. Aí no final, porra! Aí. O Superman volta, caralho! A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.